caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um domingo à tarde aqui na Rádio Antena Web. Hoje é 26 de setembro de 2010 e eu cá estou para mais 3 horas de programa. Vamos abrir portas com uma canção muito antiga, a voz de Michael Jackson, no final dos anos 60, interpretava o tema My Girl. E depois, dos inícios da década de 2000, vamos escutar a espanhola Rosario, que nos traz Água e Sal. Viajamos depois até Portugal para escutar Patrícia Candoso e vamos viajar por aí para ouvir os Pet Shop Boys, mais um grande grupo. Neste caso, até nos trazem um registro pouco habitual. Eles costumam ter um ritmo mais acelerado, mais mexido. Trazem-nos aqui uma balada, os Pet Shop Boys, então, a fechar a primeira seleção de 4 temas nesta tarde de domingo, neste domingo à tarde, aqui na Rádio Antena Web. Muito bem-vindos a todos mais uma vez e muito obrigado por terem escolhido a Antena Web para, como sua companhia de preferência nesta tarde de domingo. Vamos à música? Até já! Quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal. Mejor manera de empezar la mañana. equivocada. Pude tener la razón, pero tuve un eco de la mejor canción, el sonido de tu corazón. Quedan rumores como gotas de un río, queda el eco de tu voz que atraviesa el simple igual. Tu sabes que tenho muita vontade em mim, mas como nunca vais mudar, vais mudar. Vivo só esta verdade. Continuando com a nossa emissão, e agora vamos escutar uma voz, enfim, eu não sei como é que se chama a vocalista, mas eu gosto muito desta voz. É dos Everything But A Girl. A música que eu escolhi chama-se I Don't Wanna Talk About It. É uma música talvez aquela que mais tumorizou este grupo. Logo depois vamos ficar com os Eagles, recordando o Hotel California, e depois vamos ficar com música vinda diretamente do Brasil, Nilton César, que nos traz Um Amor da Índia. Pois é. E vamos acabar com uma outra música. Vamos ficar com uma música muito bonita também, e que também já muito se ouviu por aí em outros tempos. Quer a música, quer o cantor, que agora anda assim um pouco na sombra, George Michael traz-nos A Different Corner. E é desta forma que vamos prosseguindo com o nosso Domingo à Tarde. uma emissão essencialmente musical que se destina a fazer-lhe companhia. Thank you. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito.

maybe I can forget. Turn a different corner and we never would have met. Would you care? I don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared. Agora de 1999, um tema que já por algumas vezes passou nesta emissão. Souviens toi du jour, música que escutamos então na voz da grande Mylène Farmer. Depois trago a voz Christina Aguilera, uma música que ela dedicou à mãe. Logo depois ficamos com uma outra melodia, esta vinda da Alemanha, chamada Das Lied von Manuel, que também já aqui tocou algumas vezes. Chama-se Lena Valentich. Interpreta como ninguém esta melodia. Logo depois, para fecharmos a nossa terceira seleção musical, Hattering Heights, da cantora Kate Bush. Foi, sem dúvida, um grande sucesso nos anos 80. Esta música que surpreendeu, quanto mais não seja, pela voz peculiar que tinha na altura Kate Bush. Agora ainda tem, digamos, marcas dessa voz. Mas é porque aquilo que vão ver, aquilo que vão ouvir neste caso, é mesmo a voz de Kate Bush. Não, é, não há aqui nenhum efeito, não há aqui nada, é mesmo a voz de Kate Bush. Ficou marcada. Mas sem dúvida também fez muito sucesso porque cantava muito bem. E com muito sentimento. E portanto vamos ouvir Kate Bush para encerrar com essa fantástica melodia Hattering Heights. Mas antes, já sabe, temos estas três fantásticas músicas que acabei de anunciar. Começamos com Mylène Farmer. Souviens-toi du jour, que em português quer dizer recordas-te dos dias, ou recordas-te do dia. É bom às vezes recordar. Vamos à música. Si c'est un homme, Every morning that I wake, I look back. Acabamos então de escutar estas quatro belíssimas músicas. Vamos ficar agora com mais quatro, até ao nosso primeiro bloco publicitário. Vamos ficar em primeiro lugar com uma música... Primeiro vamos ficar assim com música mais calminha, não é? Por exemplo, dos Supertramp, recordamos Change Your Heart, uma música muito bonita destes senhores da música. Logo depois trago-vos uma outra música também calminha. É de um cantor aqui em Portugal, muito pouco se ouviu falar dele. Ele chama-se Nino D'Angelo e traz-nos o tema Chiara. Já há algum tempo que Nino D'Angelo não cantava aqui. O último tema que cantou aqui foi, se não estou em erro, El Primogénito. Se não estou em erro. Mas sem dúvida que foi um grande senhor da música, Nino D'Angelo, que cantava sobretudo música romântica, como esta que vamos aqui ouvir. Chiara é um dos últimos trabalhos deste cantor. Logo depois, ficamos com música mais para dançar, mais para balançar, para não deixarmos a tarde cair num ritmo de melancolia. Where Do You Go, música dos No Mercy, e ainda a música de Nolan's In The Mood For Dancing. São as quatro músicas que vai poder ouvir já a seguir, e depois, na segunda parte, vamos ficar com mais musiquinha para dançar. O que é que me diz? Então, fico por aí que eu volto daqui a alguns instantes. E já sabe, vamos dançar depois. Até já! Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Mattina per fare ginnastica.

leva até ti todos os domingos um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso, um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso, todos os domingos às 22 horas na Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida, na Antena Web também. De segunda à sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida, entre as 11 e as 11h45, com Joana Santos, na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Antena Web apresenta. No livro que eu não li. A banda da cidade do Porto concebeu uma entrevista à Rádio Antena Web que vai para o ar na próxima quinta-feira em mais uma edição de Biografia da Semana às 19h com Nuno Miguel. Não perca uma entrevista dada à equipa da Rádio Antena Web na passada sexta-feira no Gaia Shopping após o concerto pela banda dado neste local. Perfume, em entrevista exclusiva à Rádio Antena Web, na próxima quinta-feira, em Biografia da Semana, às 19h. Um programa a não perder. Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Estimados ouvintes, bem-vindos sejam à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Disse-lhe que iríamos dançar e não vou faltar com a promessa. Para dançarmos como deve ser, temos que ter aqui alguém que saiba dançar, não é? Alguém que seja, por exemplo, uma rainha da dança. Então vamos trazer Dancing Queen do ZABA para abrir esta segunda parte. E logo depois trago-vos Desireless com Voyage, Voyage. Quando se fala em temas de dança, é quase imprescindível tocar-se esta música. E depois os Levostoronia Svijinia, da Rússia, que nos trazem este Ciao Bambina. E depois Donna Summer com I Don't Wanna Get Hurt, a música que vai encerrar esta seleção de 4 temas. Daqui a pouco vai ter mais para dançar e para acalmar outra vez. Já sabe que andamos sempre por aqui, o suficiente para o seu domingo ser calmo, mas não monótono, nem melancólico. Por isso, de vez em quando, lá cá damos um pezinho de dança e convidamo-lo para dançar connosco. Vamos à música. Até já. Antena Web. Antena Web, a loucura ou folia à distância de um clique. Sintoniza-te. I'm E a nossa emissão continua. Vamos agora ficar com mais duas musiquinhas para dançar e depois vamos serenar novamente. Primeiro, Diana Ross com Upside Down. E logo depois, a música de... Aliás, primeiro, a música de Kelly Minogue, I Should Be So Lucky. E depois sim, então, a música de Diana Ross com... tema Upside Down. Ficamos logo depois para acalmar com as doces A Rainy Day e Samantha Sang com Emotion. É assim que vamos dando seguimento à nossa emissão. Emissão para este domingo, tarde de 26 de setembro de 2010. É a última tarde de domingo de setembro de 2010 que eu passo consigo. Já viu? O tempo passa e não volta para trás. Vamos à música. E o que eu quero dizer com isto é que só tenha que desfrutar ao máximo. Vamos a isto. Instinctively you give to me the love that Thank you. Continuando na nossa emissão, caminhando no tempo, sabe que há pouco estava aqui, partilho-se consigo, porque enfim, eu sou muito aberto com os ouvintes e não tenho problema algum em dizer estas coisas. Estava aqui a pensar naquilo que disse há pouco. Vamos à música, isto para lhe dizer que tal, vamos a isto. Se isto... A sério, não foi montagem, foi mesmo seguido. Saiu por esta ordem, foi um bocado estranho, mas saiu por esta ordem, enfim. Bom, vamos... Para quem estava na altura atento, percebeu de que eu estava a falar. Para quem estava a ouvir, do que é que eu estou a falar quando falo desta estranha ordenação das coisas. Enfim, vamos seguir em frente e agora com Laura Pausini, Ritorno da T, para depois ficarmos com uma música de Elvis Costello, She. É o tema que sugiro para escutar nos próximos minutos. Trago-lhe também uma melodia fantástica da Dr. Hook, When You're In Love, You're A Beautiful Woman. Uma grande música para recordarmos então nesta tarde de domingo. Logo depois, vamos chegar com uma outra música que é uma balada fantástica. É uma interpretação de Ivete Sangalo, chama-se Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. É uma música muito bonita que nos vai deixando, ou nos vai permitindo, mantermos-nos na calma de um domingo, é que agora até anoitece mais cedo e tudo. É verdade. Vamos à música. Muito obrigado por estar desse lado. E esperamos ser cada vez mais um motivo para o cativar. E agora sim, vamos à música. Até já. Nonostante il mio orgoglio, io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'alta latitudine e frequentando i posti dove mi vedrai, recitando i gesti silenzio che me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se mai qualcosa of a day.

coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. As estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Estamos a chegar ao intervalo, ao nosso segundo intervalo, pois é. Vamos ficar com mais 4 músicas para juntos irmos então para o segundo bloco publicitário em direção à terceira e última parte do nosso espaço radiofónico. Frozen é o primeiro tema que nos é trazido na voz de Madonna. Logo depois recordamos Don McLean e o tema American Pie, que curiosamente foi mais tarde interpretado pela própria Madonna. Ficamos depois com Maggie May, música do cantor Rod Stewart. E acabamos com Soul Aslam, a música Runaway Train. É uma grande melodia para esta tarde de domingo, 26 de setembro de 2010. Tarde que eu espero estar a ser do seu agrado e mais ainda se estiver na nossa companhia. Vamos à música. Muito obrigado por estar desse lado. Até já. Open.

couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night, the screaming tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be gone, so I can see my baby.

John Lennon e Brian Adams com Jealousy Go e Everything I Do To Do It For You são os intérpretes que vão fechar a emissão de hoje, do domingo à tarde. Foi um prazer imenso estar consigo, fazer-lhe companhia e fica a promessa de que de hoje a 8 dias estou de volta. Tenha a continuação de uma ótima tarde, agora com a Joana Santos, já a partir das 19 horas, enfim, para mais um Latinoamérica. Vamos, pois, ficar por aqui. Tenha uma boa tarde e até para a semana. into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. You know it's true.